Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. DJ Daniel, de São Francisco, Minas Gerais. Cidade garanto que ser feliz não consigo. Eu só sou feliz no canto onde ter meu umbigo. Perto eu faço zigue-zague, longe da vida não demoro. Não tem dinheiro que pague, abraço o lugar que eu moro. O galé que me desperta, chegue quem me transporta. A mão de Deus é quem pinta o rei da minha horta. Água de açude tem peixe, de cacimbão tem caçado. Jamanha super pinto, água dúvida de pode. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro. Eu nasci, tá, me garanto que ser feliz não consigo. Eu só sou feliz no canto onde tem meu umbigo. Com perto faço zigue-zague, longe da vida não demoro. Não tem dinheiro que pague, lá faz o lugar que eu moro. O calé quem me desperta, o jegue é quem me transporta. A mão de Deus é quem pinta o verde da minha horta. A quadraço de tem peixe, de cacimbão tem caçote. Jamanha super pedo, água dúvida de pote. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana. Só não troca minha zona rural pela zona urbana.